Você foi escolhido pelo Senhor para participar desta festa santa. Então entregue-se a Ele. Deixe Ele te usar nesta noite para profetizar que o Brasil é do Senhor.